com K 699, ondas médias 1230 kHz, rádio difusora atual limitada, São Paulo capital. ZYH 321, ondas médias super rádio boa vontade 610 kHz, Iranduba, Amazonas. São emissoras da super rede boa vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. O coração bateu feliz. Super rede boa vontade de rádio. Sintonizar faz bem.